2224 no solo de 20, libere direita na minha escuta. Prossiga Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, fazendo a escuta. Identificação. Meu nome é 074, vou direto do TAP, desça para a linha de voo 050. No 970, autorizado com pista 10, vento 130 graus, 10 nós. Tango Vivo, autorizado a decolagem Pistolo 7, com vento 130 graus, 129. 3152 on the ground, that's 26, turn right, remain this frequency, that's via Alpha and Juliet, gate 05. Remain this frequency, 05. 3152. Tango Vitor, decolado aos 28, chame controle 120, decimal 8, tem bom voo. 1208, grato, controle. 2, papá Tango Oscar, Tango Vitor. Papá Tango Oscar, Tango Vitor, contato com a decolagem, ele mantém o nível de voo 2020 e sai da mama. 120 na mama, Oscar, Tango Vitor. Convita o transporte em termos. Qualquer opção, Victor? Opção do Victor, utilizado o voo direto para o destino, confirmando somente o transporte em termos. Ah, para utilizar a direção do destino, Bravo, o Oscar Victor está retornando à base. Senhor 974, complete o nome do regimento, chame o seu em 1-9-9-5-9-5-1-2. Senhor 974, boa noite. Senhor 974, e ele é acessabilizado ao 5410-36 para o Cerro. Seu nome é 074, boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 099. Autorizado pouso, pistão zero, 5127, estando de identificação, deixa nível de voo 050, vou direto para o TAP. 364, sua identificação, deixa para nível de voo 060, vou direto para Aracaju, nível 190, prepare a subida Conde, aguarde cópia. Nível 190 é a Conde. Caso negativo, no destino decimal 45. Gente, vai estar uma resistência, 125, agora 125, 435, agora abre o trabalho. Zero no rebote, obrigado, boa noite. Tenente, Oscar 90 Whisky, boa noite. Azul 5, 1, 2, 7, dividido em 5, reporte, quando possível, reaprovado. Puxa, 6074 no solo aos 39, libera a direita, na minha escuta, prossiga Alfa e Juliette, portão 02. Passa escuta, Alfa e Juliette 02, 6074. Puxa, 6224, copia. Copia, prossiga. Autorizado Aracaju, nível 190, via rota Whisky 33, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Conde. Transponder ao 5432 e o controle 120 decimal 8. Puxa, né, 6224, correto, portão 03, chegou pronto. 2658, boa noite, sem identificação, direção para nível de voo 0506, chegada do médio 1. O 6658, autoridade Monteiro 2000, velho, número 4 na aproximação. E a rota SZ-1-1-0, nível 370. Perfil de saída PUCA, transição ZIPAR, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda. Transponder 5440, controle 120, decimal 8. Centralizado 370 para São Gonçalo da Mara. E a SZ-1-1-0, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, na saída PUCA, transição ZIPAR. 1098, correto, portão 07, reporte pronto. Estamos prontos para o posto 07, 1098. Autorizado, chegando para o táxi, 1098. Depois, 1068. 0062, vem direto, Bruno. Número 972, a sua identificação, deixa e mantenha em nível de voo 060, voando direto para o Bomed, para a gente estar chegando a Bomed, chamando. Bomed 060, 972. Salve, Alfa Lima Chani. Quatro dentes, Sunset Level 070, vai a Bomet Lama Vale, e diz Espírito faz o granote. Complexionado o procedimento LS X-Ray, chame TR1 no 8 decimal 95. 1 no 8 95, azul 57. 364, deixa para 2 metros, autorizado o final do procedimento, ele é 76. Estamos dando informe estabilizado. 2020, passará estabilizado na cidade ou 3 pessoas. Por favor, segura 27. Autorizado táxi via Pátio 1, Táxi Sui Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste 1020. Autorizado Vestida 2000 pés, autorizado procedimento via Lester 3, chamada estabilizada do 4060. Chamada 258, autorizado Vestida para 3003, ajuste 1020. Manoel 972, atenção para esse acompanhamento com esquerda, na 3025, inicialmente limitado pelo custo localizador. 3002, solicitado pelo lote do 1972. Manoel 258, vou direto do Ana. O 1972, com alguma distância que passa no momento? 170, que dá a redução de velocidade para a velocidade. Eu ativo o 1972, deixe manter a nível de 060. 060, 972. Aliança 1334. 1334, completo o sinal do procedimento LSX6 e chame o termo 198, decimal 95. 295, qual o horário? 1972, tem condições de reduzir para 2009? Tem, afirmativo, mas vai continuar um pouquinho mais alto também, se tiver redução. Então, manter a velocidade na descida, agora de respeito para interceptar o custo localizador, agora é o número 4 na aproximação. Sim, é, manter a velocidade no 973. Boa noite, voo 334. 1334, boa noite, tráfego avistado. Continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Vai lá. Azul 5127 no solo 51, libere próxima à direita na minha escuta, Alfa e Juliette, portão 01. Próxima à direita, Alfa e Juliette, portão 1, na escuta do 52. 2 Salvador, boa noite, boa noite, 354. 1354, Aracaju, nível 230, prepare a subida Puca, transição Aracaju e aguarde cópia. Aracaju aguarda, está próximo à posição 4. Ele para puxa, chama 6224. 1334, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 10 nós. Eu devolvo 10, vão 334. Ponte Gol 1098, após a passagem do Boeing da companhia na curta, autorizado a minha e manter, tapiceira 10. Companhia na curta, me manter 10, Gol 1098. Chamar 6258 com a fim de velocidade indicada. 2459. Thank you. Chamar 6258, vista 2000, pés autorizado para o procedimento ILS X-Face. Pista 90 em forma estabilizada. Estabilizado.

Alfa Romeo, Alfa Lima Charlie, continue your approach and send it by Land Cruiser to runway 10. Continue approach, waiting for Land Cruiser, Alfa Lima Charlie, runway 10. Alternado para Alfa Romeo, expandir 2 horas e 5 minutos, 0205. Direita Índia, no ponto de espera, chama pronto, 1020 no ajuste, voo na 354. Alfa Romeo, Alfa Lima Charlie, continue our approach, stay by Land Cruiser. Roger. Continue approach and waiting to clearance landing. Oxalá 6258 Juliette, remoto 14. Juliette, remoto 14. 1972, Solon 03, prossiga Alfa e Kilo, pátio 3, remoto é a 2, Lima. Alfa e Kilo, pátio 3, 2, Lima. Papa Romeo, Alfa Lima Charlie, clear to land, runway 10, the wind is 140 degrees, 10 knots. Roger, clear to land, runway 10, Alfa Lima Charlie. Romeo Alfa Lima Charlie, after landing, could you confirm your apron? Aero Star, Alfa Lima Charlie. Roger. Xanay 6224, visual com tráfego curto, final da pista 10, Charlie 25 Bravo. Sim. Após a passagem autorizada ali, aí mantém cabeceira 10, Xanay 6224. Afirmo, Kilo, pátio 3, 2 Lima, a posição. Via Alpha and we're coming back before Tetsui Juliet. Alpha Lima Charlie. Roger, Echo Alpha and go. Before Tetsui Juliet. Tetsui Juliet, Alpha Lima Charlie. Salvador 73398 na final, pista 10. Boa noite. 3398, boa noite, tráfego avistado, continue a aproximação, aguarde pista livre. É coisa da Bianca, espera aí que encerra a rolagem 10. Gente, agora o pista livre está 3398. Ocean 6224, autorizado a decolagem. Pista 10, vento 140 graus, 10 mais. Alfa Lima Charlie, continue your text via April 1, Lima, Mike, and come back here on Tetsui, Quebec. Yes, that's April 1, Lima, and Quebec. Posição 3398, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 10 nós. Pouso, pistão a zero, tá 3398. Ocean M2224, decolado 07, controle agora 120 decimal 8, tem um bom voo. Muito obrigado. Contato Aranda, colagem, sobre a via Conde, para Rio de Janeiro, 190. Via Conde, 190, Oxa, 190. Olha a passagem Solo 09, libera direita na minha escuta, prossegue Alfa Juliette, portão 07. Alfa, como é que parou? 07 está na escuta, pela 3098. Alpha Lima Charlie, clear to cross the runway 1735 until the Alpha Hangar. Né? 1354, autorizado a decolagem, pista 10, vento 140 graus, 10 mais. Autorizado a decolagem, 10, 1354. Bom dia, está pronto para a cópia? Mantenha o 3, Tatiana. Dano avião 124, autorizado Guarulhos, via rota antes do 10, até Taubaté, o nível 340. Perfil de saída Sanvo 1, Leda, Motiva, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Transponder 5447, controle Salvador 120, decimal 80. Só confirmando o perfil de saída, Salvo 1, Leda, Motiva com curva à direita. Salvo 1, Leda, Motiva, curva à direita. Dan 9124. Dan 9124, cotejamento correto, portão 05, chame pronto. Chama. Receptando CUM ILS, avistado 2224. Passei 2224, completo final do procedimento, chame torre 198, decimal 95, um peso. 19, obrigado, até amanhã. Torre Salvador, bom dia, passei 2224. Chama 2000 decimal 85, caso negativo 95 decimal 45. 2000 decimal 45. 25, negativa, 2545, ou 354, boa noite, pode trabalho. Chamando a 224, posição da terminada 60 setor nordeste de Salvador, chame com o controle, RKG 120, decimal 3, bom voo.